presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os serafins cantamos. Avec les chérubins qui chantent.